Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Eu ando vivendo uma vida corrida na estrada, yeah. Eu dropo uma bala e depois no outro dia eu não lembro de nada, yeah. Se os copos me param, meu mano, tu sabe que não acha nada, yeah. Eu sumo com toda a matéria igual foi, se não passe de mágica. Dropa um doce, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Esses mano não sabem nem apreciar esse trap. Agora eu tô vivendo essa vida porque eu sou o trap, yeah. Eu prefiro Air Force, meu mano, não uso Air Max, yeah. Olho pro diamante só pra assistir meu reflexo, yeah. Me deixa viver na onda. Deixa eu viajar na onda. Conhecer a onda. Expandir a vibe insana. Flutuar na onda. Bang, bang, bang. Dropa um doce, bang, bang, bang. Dropa um doce.